atacado. Quem economiza, compra aqui. Tem padaria, frigorífico e muito mais. É um supermercado completo. Está localizado na rua José Lopes Tomás, número 58, bairro Rosário, Triunfo, Pernambuco. Tá precisando fazer uma cópia de chave, trocar fechadura, destravar aquele cadeado teimoso? Então vem pro RJ Chaveiro, localizado na conveniência do posto Deslube, por trás dos Correios, box 2, na rua do Fiado, número 44. Chaves automotivas, codificação de controles de portão, manutenção e troca de fechaduras, destravamento de portas residenciais e de veículos. Tem tudo isso e muito mais. E ainda, uma seleção de eletrônicos e perfumaria árabe e importada. Para você sair com estilo. Anota aí 87 998218971. RJ Chaveiro. Organização Rua Edson Jonas. Seu problema com chaves termina aqui. Os fatos policiais da nossa região. Do Akin Doer. Todas as manhãs na Triunfo FM. De volta, minha gente. Agora 6:57 para você que tá aí do outro lado, ligadinho com a gente, ó. Ontem a gente realizou, né, o especial Dia dos Pais, né? Programação especial Dia dos Pais, das 5 da manhã até as 5 da tarde, né? Das 5 da manhã às 17 horas. E fizemos diversos sorteios, né? Se você foi sorteado, então, ó, procurar a loja, tá certo? E você vai receber seu brinde, tá bom? Mandar aquele abraço aí pra João Edmilson, que ali é à disposição, viu? Das 5 da manhã às 5 da tarde, ele ficou aqui, botou pegada aí nas anotações e tudo, e ainda fez, colocou nos grupos, né? As gravações com o nome dos ganhadores. Bom demais! Olha só, minha gente, agora 6:58, vamos trazendo a notícia aqui. Vamos destacar o seguinte. Polícia prende homem suspeito de tentativa de homicídio em Ibitiranga. Olha, na tarde de sábado passado, a polícia prendeu um homem acusado de tentativa de homicídio no distrito de Ibitiranga. Segundo informações, o suspeito teria cometido a tentativa nas casinhas de Ibitiranga, onde o comerciante Bozinho, que estava no Lava Jato, quando foi surpreendido com disparos de arma de fogo. A imprensa, né? O suspeito da tentativa de homicídio foi detido logo em seguida. Bonzinho, de 31 anos, está estável no Hospital Regional de Afogados da Ingazeira. Olha só, Polícia Federal e Polícia Militar prendem mulher com 1 quilo de cocaína na rodoviária de Recife. Polícia Federal, em ação conjunta com o 17º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco, prendeu em flagrante, na manhã de sexta-feira passada, uma mulher por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no terminal rodoviário do Recife, durante operação de vigilância voltada ao combate ao tráfico interestadual de entorpecentes. As investigações apontaram que a suspeita, integrante da facção criminosa atuante no Rio Grande do Norte, chegaria à capital pernambucana transportando cocaína que seria distribuída no Recife, na região metropolitana. Com base nas informações, as equipes montaram vigilância no local e realizaram a abordagem no momento da chegada. Durante a entrevista, a mulher apresentou versões contraditórias e demonstrou nervosismo, o que motivou a revista minuciosa, resultando na apreensão de aproximadamente 1 quilo de cocaína em seus pertences. Também foi apreendido um aparelho celular. A suspeita foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal de Pernambuco, onde foi autuada pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Após os procedimentos, ela foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal e apresentada à audiência de custódia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos. Pois é, minha gente, para você que tá aí do outro lado, mandar aquele abraço aí especial, ó, pra galera que tá no Instagram com a gente aí desde cedo, desde que o programa começou, galera entrando aqui na live, a Juliana Campos, aquele abraço, bom dia, também a Vera Lúcia, um ótimo dia, pessoal, tem gente que entra só para assistir, mas tem gente que comenta, né, ó, a Karina Alves, desejando um bom dia também, isso reforça aí, sábado, muito forró no bar da Karina, lá no sítio Espírito Santo, Birro Show e Nino Forrozeiro, logo após a novena. Beleza, lá no bar da Karina, lá no sítio Espírito Santo. Todo mundo convidado, viu? Pois é, minha gente, a Aparecida Leite tá com a gente lá no Facebook. 7:02, agora a gente aciona Luciano Lima, o boizinho, que ele agora tá feliz, que agora esquentou, né? Fala, Luciano, bom dia, meu irmão. Fala, Alex Souza, bom dia, meu irmão. Pois é, bom demais esse tempo também, viu? Tudo tem seu tempo, né? Já tivemos o frio, agora o calor. Com certeza, né? Chega o calor, o povo reclama, chega o frio, o povo reclama, né? Pois é, vamos aproveitar cada estação, meu povo. Bom, então vamos trazer notícia aqui, minha gente. São 7:02. Aconteceu. Pois é, o Sport venceu. Atletas do Sport celebram primeira vitória na Série A. Sensação muito boa, foi a definição do clube. Pois é, pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, os atletas do Sport saíram de campo sem precisar dar explicações sobre empates e derrotas. No Rio Grande do Sul, o Leão bateu o Grêmio por 1-0, voltando a vencer após 19 jogos no ano, 141 dias de jejum e apenas na última rodada do primeiro turno do torneio, no 17º embate. Os pernambucanos têm 2 confrontos a menos, tá? São 7:03, minha gente, e olha só. É notícia que o governo brasileiro condena novo ataque de autoridades americanas contra Moraes. O Itamaraty e representantes do governo federal reagiram ao longo do fim de semana ao ataque do subsecretário dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O número 2 do secretário, Marco Rubio, fez mais uma publicação no X e disse que os ataques não vão parar enquanto o presidente Bolsonaro não for solto. 7:04 e em teste, comprimido contra a obesidade é tão eficaz quanto caneta. Um novo estudo para o tratamento de obesidade indica que o comprimido contra a obesidade apresenta eficácia e segurança comparáveis aí a terapias injetáveis já disponíveis. Os resultados foram divulgados por uma empresa aí que produz o semaglutida, tá? Na manhã desta quinta-feira, da última quinta, melhor, dia 7, e ainda não foram publicados em uma revista com revisão por outros cientistas. Outras notícias às 7:30 e você pode conferir também agora acessando o site e os aplicativos da Triunfo FM. Notícias da Triunfo, de hora em hora, para você ficar bem informado. 87,9. Excelência Odonto Center, uma nova clínica odontológica em Triunfo, com espaço moderno, equipado com o que há de melhor em tecnologia para cuidar do seu sorriso. Equipe especializada em implantes, próteses, harmonização facial, ortodontia, tratamento de canal e odontopediatria, funcionando das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e atendendo urgências odontológicas. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 337, Centro de Triunfo. Ligue ou mande o zap para 87 9 996032866. Siga nosso Instagram, @ExcelênciaOdontoCenter. Venha nos conhecer. Excelência Odonto Center. Seu sorriso, nossa excelência. O Natal Supermercado tem promoções de domingo a domingo. Acompanhe todas as ofertas da semana no nosso Instagram, @NatalSupermercado. Ou entre em contato com nosso WhatsApp, 87999510122. E faça suas compras no Natal Supermercado com muito mais economia. Natal Supermercado, sempre pensando em você. Programa Toca Tudo, programa Amado Batista, apoio Lojas Liosa, Ótica Fácil, Ótica Triunfo, ACMT, Drogaria Santana e Central Farma, Farmácia Santa Luzia, Magazine Dona Santa e Sapataria Frei Damião, Bona Pizza, Elder Lopes, Danilo Ferrugem, Agil Motos, Naldo Bike Peças, Verdurão de Regi Daniela, Verdurão de Xande, Nivaldo Quinto, Cláudio Vilma, Gutenberg Marinês, Alexandre de Orlando, Viagens para Recife, Vani Viagens, Zezé de Ambrosino, Água Gás, Sueli Lanches, Bruno Água e Gás, Gessinho Freire, Júnior de Natal, Chiquinho Ferreira, Léo Ferrugem, Adeildo Roseli, Josi Lula Baião, Givaldo da Areia, Alisson Quinto, Zé Newton, Limpeza de Piscinas, Doutor Luciano, Doutor Eduardo, Doutor Toninho, Doutor Cristóvão, Doutora Sara Ferraz, Doutor Alexandro Lima, terapeuta Lindaiane Melo, cantor Paulo Lima, cantora Fátima Barros, Marconi Santana, programa Toca Tudo, programa Amado Batista, sábado à tarde. Em nossa cidade, você conta com a Cris Médica, o seu plano de saúde em Triunfo, com as seguintes especialidades: clínica médica, pediátrica, obstetra, ginecológica e cirúrgica. Atendimento no consultório do Dr. Cristóvão Jackson nas segundas, quartas, sextas e sábados, das 9 às 5 da tarde. Faça já seu plano de saúde Cris Médica, no horário das 9 às 12 horas. Mais informações no telefone 3846-1230 ou 999-91-4963. Cris Médica, o plano de saúde em Triunfo para você e toda a sua família. É de Triunfo. É sua. Triunfo FM, a sua rádio. Muitas pessoas já mudaram de vida ganhando no Serra da Sorte. Então não esqueça de comprar sua cartela. Neste domingo tem muitos prêmios para você. Confira a premiação: primeiro prêmio R$2.500, segundo prêmio R$5.000, terceiro prêmio R$8.000 e no quarto prêmio tem R$50.000 para você. Eu disse R$50.000 em dinheiro. O preço da cartela é só R$10. Cartela dupla chance e mais 15 giros no valor de R$1.000 cada. E o cliente fiel, todo final de mês. Ainda temos a rodada extra, R$12.000 em dinheiro e 5 giros, no valor de R$750 cada. O preço da cartela da rodada extra, só R$5. Sorteio neste domingo, às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo por esta emissora. Quer ganhar? Compre já. Sua vida vai mudar. Serra da Sorte, mudando a vida de muita gente. Todos os domingos, prêmios pra você. O Plano Assistencial Familiar BM é segurança e tranquilidade para você e sua família. No BM, você tem direito a colocar como dependentes esposo, esposa, filhos solteiros, pai, mãe, sogro e sogra e mais 2 pessoas da sua livre escolha do seu círculo familiar. O BM lhe oferece multivantagens em vida e assistência pós-vida completa 24 horas. Plano Assistencial Familiar BM é a nossa credibilidade que lhe garante segurança e tranquilidade. Plano BM. Viva tranquilo. Informações pelo fone 3831-1342. Triunfo FM. É Tremancil, que tem de tudo para a construção civil. Mas a Primocil é 1000. Piso, pincel, brocha, martelo, bacia, ferrugem, torneira, pia, dobradiça, cadeado, janela, porta, ferramenta, fechadura, tinta pra toda pintura, brita, bloco e pré-moldado. É Primocil, é Primocil, que tem de tudo para a construção civil. Os brocha, martelo, bacia, ferrugem, torneira, pia, dobradiça, cadeado, janela, porta, ferramenta, fechadura, tinta pra toda pintura, brita, bloco e pré-moldado. É Primocil. Que tem de tudo para a construção civil. Os fatos policiais da nossa região. Doa a quem doer. Todas as manhãs na Triunfo FM. DDPO. bem, minha gente? 7:10 agora, 7:10, vamos trazendo mais informações pra você que tá aí do outro lado, tá ligadinho com a gente. Destacar o seguinte agora. Final de semana em Petrolina começa com 3 homicídios. O final de semana começou violento em Petrolina com 3 homicídios registrados sábado passado. A primeira vítima foi uma mulher em torno de 60 anos de idade. Segundo informações, ela foi assassinada com quase 10 tiros de pistola no bairro Vila Vitória. Que fica na área central da cidade, né? As outras duas vítimas são do sexo masculino. O corpo de um homem foi encontrado no Jardim Petrópolis, na Zona Oeste, e o terceiro óbito ocorreu na Vila Eduarda, Zona Leste da cidade. Outro homem foi morto por disparos de arma de fogo na rua Serra Talhada. A Polícia Civil deve iniciar as investigações nos três casos em relação à autoria e motivação dos crimes. Agora 7:12. Olha, vamos trazendo mais uma informação. E um acidente deixa um saldo trágico de 2 mortos na área irrigada de Petrolina. 2 pessoas morreram num grave acidente ocorrido na sexta-feira passada, dia 8, entre o C2 e o N4 do perímetro de irrigação Senador Nilo Coelho, zona rural de Petrolina. As vítimas, um homem de 39 anos e uma mulher de 43. Eles estavam num carro de passeio que foi atingido frontalmente por um caminhão. Informações dão conta de que a tragédia ocorreu após uma mola se desprender do caminhão. Sem controle, o condutor acabou colidindo com o carro. O caminhão foi parar dentro do mato, às margens da pista, e a carga ficou espalhada no local. A Polícia Civil de Pernambuco já deu início às investigações acerca deste acidente. Muito bem, 7:14. Polícia Rodoviária Federal resgata andarilho com transtorno mental em Salgueiro. Olha, um homem que apresentava um quadro de transtorno mental foi resgatado na sexta-feira, dia 8, pela Polícia Rodoviária Federal em Salgueiro, no Sertão Central. O caso aconteceu na BR-116. Policiais receberam informações da Central 191 que um andarilho estava tentando se jogar na frente dos carros e portava uma faca. A equipe realizou buscas no local indicado, mas não encontrou o homem. Ao retornar, avistou um pedestre saindo de um matagal e verificou que ele não estava armado. O homem apresentava um quadro de desorientação e tinha dificuldade de se expressar, mas informou o nome dele e da mãe. A partir dessas informações, os policiais encaminharam o homem até o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, onde ele se alimentou. Em seguida, a equipe o conduziu até o hospital da cidade para ficar sob os cuidados da assistente social. Na unidade de saúde, os policiais ajudaram a localizar a família, que mora em Juru, na Paraíba. Os parentes foram ao encontro do homem e o levaram de volta para casa. 7:15 agora. Olha só, motorista morre após caminhão carregado de macaxeira capotar em Araripina. O grave acidente foi registrado na noite de quinta-feira passada, na estrada do aeroporto de Araripina, no sertão do Araripe. Um caminhão carregado de macaxeira capotou e o motorista do veículo morreu ainda no local. Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, o condutor ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Uma passageira também estava no caminhão, foi socorrida com vida e, de acordo com a corporação, não teve ferimentos graves. A perícia foi acionada e, após os procedimentos necessários, o corpo do motorista foi liberado. Sete horas mais 16 minutos, vamos trazendo mais uma informação aqui. Vou trazer essa, ó, que acusado de violência doméstica é preso em Petrolina. Uma ação conjunta das equipes de Polícia Civil de Pernambuco por meio da Diretoria Integrada do Interior, Inter 2 e a Terceira Delegacia da Mulher em Petrolina cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 31 anos, acusado de violência doméstica. O fato aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 6. O mandado expedido pela Vara de Violência Doméstica Familiar contra a mulher da comarca local tem como base os crimes previstos no Código Penal em concurso com a Lei Maria da Penha. A captura foi feita na residência do acusado, localizada na Rua 4, invasão do bairro Pedro Raimundo. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Plantão, onde permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis. A ação integra os esforços da Operação Chamar em Iniciativa de Enfrentamento à Violência de Gênero, reforçando o compromisso da Polícia Civil de Pernambuco com a proteção das mulheres e o cumprimento das decisões judiciais e a atuação coordenada entre as unidades especializadas. Muito bem, minha gente, agora 7 horas 18 minutos, vamos passando aqui no WhatsApp para falar com você que tá aí do outro lado, tá com a gente, tá bom demais. Olha, tem um abençoado aqui que sempre manda diversas mensagens, aquele abraço para você, abençoado. Fernandão, olha ele aí, de Solar, mano, desejo a vocês, Theo, Josi, Molequecida, Ferdinando e meus familiares uma semana abençoada e muita luz. Josa do Gás está com a gente aqui também. Bom dia, locutor da Triunfo FM, sou Josa do Gás, estou ouvindo o DBO. Manda um alô pra banda no Sítio Machado. E para todos do Sítio Machado, também para Beto Pintado. Mandar um abraço também aqui, ó, para. Encontrei com ela esses dias, semana passada. Disse que não perde um BO. Dona Letícia, aquele abraço, um bom dia. Que Deus abençoe, viu? Ó, quem tá com a gente também é um amigo Diógenes, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Alô, Diógenes. Bom dia, irmão. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Rádio Triunfo. Aqui é o Diógenes de Natal. Nós estivemos coordenando aqui à distância o primeiro torneio triunfense júnior de futebol de mesa, que aconteceu nesse sábado. E aqui eu mando os parabéns para o jovem Guilherme Vasconcelos, que é filho do atual secretário de Turismo de Triunfo, que de forma belíssima conquistou o título desse primeiro torneio. Aliás, já é o segundo torneio que ele conquista o título, não é? Então vai aqui os parabéns ao Guilherme, que deu de presente ao seu pai mais um título de campeão desse evento que foi coordenado pela Academia Triunfense de Futebol de Mesa. Bom dia. Maravilha. Aquele abraço. É o Guilherme, filho do André Vasconcelos, né? Secretário de Turismo aqui de Triunfo. Aquele abraço. Ó, Xuxa e Lourdes por aqui também. O amigo Theo Miranda tá com a gente. Alô, Theo. Desejando aí, ó, um bom dia para Triunfo, para mim, para Luciano, para a família, Fernando, Dona Helenilda, Ferdinando, Maiana, Molique, sua esposa Cida, Antônio, seu Luiz, Tiago, João Edmilson, Jailton, Priscila e Alexandra, o Primo Rio de Serra Talhada, sua esposa Kiara, Luciano da Urbe, Natalício e Cida na bodega do Licinho, na Cachoeira do Pinga. Desejando que a paz de Deus esteja com todos em um dia abençoado e iluminado, na capital do fogo, 23 graus. Mandar aquele abraço aí pra Josi, esposa do Theo, netinho Zenzo Leite, Rafaelinha, seu esposo João, os pet Jojo e Roma e Ricardo Melo. Pois é, e ele disse segundou, já é na contagem regressiva pra sexta-feira. Eita, Theo virado, tu é o cara, viu? Ó, minha gente, vamos pro intervalo agora, 7h21, daqui a pouquinho a gente volta com as últimas de hoje. Pegou no pulo e deu B.O. Triunfo FM. Atenção, atenção! Começou o mega feirão de pisos e porcelanatos na Natal Home Center. Pisos a partir de R$22,99. Porcelanatos só R$39,99. E ainda tem ofertas incríveis no setor de elétrica. Interruptores e tomadas Pial a partir de R$5,99. Luminárias e pendentes só R$49,99. Tintas Suvinil a partir de R$49,99. E acabamentos de metais e louças a partir de R$19,99. Corra pra loja e aproveite, porque aqui tem preço pra torar. Mega feirão de pisos e porcelanatos. Vem aproveitar que tem preço pra torar. Completo pra sua casa e construção. O Natal Home Center tem tudo, do piso à decoração. Atenção, a saúde e o bem-estar merecem acompanhamento contínuo. No Labac Dr. Maninho, as análises são marcadas pelo trabalho dos profissionais, agora com nova estrutura, com equipe de profissionais qualificados para garantir a máxima precisão dos resultados. Realizamos os mais variados tipos de exames, com atendimento personalizado, inclusive realizando coletas a domicílio com segurança e integridade, e ainda com os melhores preços da região. Localizado na rua Olímpio Vanderlei, número 56, centro, em frente à Casa Lotérica. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Sábado, das 7 da manhã ao meio-dia. Telefones para contato: 87-99100-1094 e 99811-1320. Doutor Maninho agradece a confiança. Triunfo FM. Excelência Odonto Center, uma nova clínica odontológica em Triunfo, com espaço moderno, equipado com o que há de melhor em tecnologia para cuidar do seu sorriso. Equipe especializada em implantes, próteses, harmonização facial, ortodontia, tratamento de canal e odontopediatria. Funcionando das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e atendendo urgências odontológicas. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 337, Centro de Triunfo. Ligue ou mande o zap para 87-99603-2866. Siga nosso Instagram, arroba Excelência Odonto Center. Venha nos conhecer. Excelência Odonto Center. Seu sorriso, nossa excelência. Triunfo FM 87,9. Preço baixo todo dia, sempre muito mais barato. Edivaldo Lucas, supermercado. Mais completo, muito mais variedade ao seu lado. Edivaldo Lucas, supermercado. Hortifruti mais fresquinho, açougue, padaria. Um melhor atendimento, ponto da economia. Preço baixo todo dia, sempre mais barato. Edivaldo Lucas, supermercado. Mais completo, muito mais variedade ao seu lado. Edivaldo Lucas, supermercado. Você precisa mobiliar sua casa. Você encontra tudo na Eletrobras. Tudo em móveis e eletrodomésticos. Aqui é muito fácil comprar. Bom atendimento com muita alegria. Compre mais barato, faça sua economia. O que você procura que vai encontrar. Sua loja é Eletrolar. Sua loja Eletrolar. Sua loja Eletrolar. Os fatos policiais da nossa volta, minha gente. Estamos de volta, agora 7h25. Vamos trazer as últimas informações de hoje aqui do DUBO, beleza? Vamos lá, trazendo para você o seguinte: vamos destacar a seguinte informação: que homem encontrado morto dentro de pousada em Ouricuri. Na noite de sexta-feira passada, por volta das 21 horas, a Polícia Militar do 7º BPM foi acionada pela Central de Operações para verificar a localização de um corpo numa pousada localizada na Avenida Fernandes Bezerra, bairro Santa Maria 1, em Ouricuri, no sertão de Pernambuco. Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da informação, encontrando a vítima, identificada como Cláudio José Cordeiro de Lima, já sem vida dentro de um dos quartos do estabelecimento. De acordo com o proprietário da pousada, o corpo foi localizado por volta das 19h24, sendo observadas latas de cerveja no ambiente. Familiares relataram que Cláudio era alcoólatra e sofria de hipertensão e diabetes. A polícia civil foi acionada e, diante da ausência de sinais de violência, orientou que não havia necessidade de acionar o Instituto de Criminalística. A remoção do corpo foi providenciada pela família através de uma funerária. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e número 201 de Ouricuri para os procedimentos de praxe. Polícia Civil de Bodocó declara operação contra roubo de veículos e cumpre 6 mandados de busca e apreensão. Foi deflagrada a Operação Desmanche no âmbito da Operação Nordeste Integrado, com cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Única da Comarca de Bodocó. A investigação apura a autuação da organização criminosa dedicada à introdução no estado de Pernambuco de motocicletas com restrição de roubo ou furto, sua posterior adulteração e comercialização. Durante as diligências realizadas em imóveis localizados na zona rural de Bodocó, foram apreendidos aparelhos telefônicos, outros materiais de interesse para a investigação. A ação contou com a participação de policiais civis da 24ª DESEC, reforçando o enfrentamento à criminalidade organizada no sertão pernambucano. Muito bem, minha gente, 7h28. Ó, mandar aquele abraço aqui pra Tonho Balaio, tá com a gente aqui. Fala, Tonho, aquele abraço, meu irmão, tudo de bom. Minha amiga Fátima Barbosa, bom dia, feliz dia pra você, um ótimo trabalho. Fátima lá da Lagoa Nova, mandar aquele abraço também pra você que tá ligadinho aí com a gente no nosso canal no YouTube. Mandar aquele abraço e um bom dia. Bom dia para você que sintonizado também através do Facebook e do Instagram. Minha gente, é final do programa, 7h29. A gente volta logo mais no Primeira Fonte. Na sequência tem notícias da Triunfo e o programa Bateu Saudade. Tá certo? Beijo no coração, fiquem com Deus e até já. A sua rádio acabou de apresentar mais um programa. Agradecemos o carinho da sua audiência e te convidamos a continuar na nossa sintonia. Triunfo FM 87,9. No ar, notícias da Triunfo. Minha gente, 7h29, olha só, mais de 20 cidades pernambucanas são impactadas pelo tarifaço de Trump. Vamos citar aqui algumas cidades que são Cabo de Santo Agostinho, Igaraçu, Recife, Ipojuca, Sirinhaém, Petrolina, né? Preparações aí de frutas, plantas e máquinas que são exportadas. Jaboatão dos Guararapes, Goiânia, Caruaru também, tá? Lá tem obras de pedra, gesso, cimento e vários outros materiais. Bonito, São Lourenço da Mata e várias outras cidades pernambucanas. 7h30 e desmatamento diminui no Pantanal e Cerrado, mas aumenta 4% na Amazônia Legal. Impulsionado por incêndios, o desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados oficiais divulgados semana passada. O resultado dos últimos 12 meses reverte a forte queda registrada em 2024 e antecipa a tendência da próxima taxa anual de desmatamento, cuja cifra consolidada será divulgada em novembro, pouco antes de o país sediar a Conferência Climática COP30 em Belém. 7h31 e avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas. Pois é, duas pessoas morreram, minha gente, após a queda de um avião de pequeno porte no município de Santo Amaro, que fica no Maranhão. O acidente aconteceu no sábado, dia 9. E olha só, a aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Naguibe, do PSB do Maranhão. O acidente aconteceu na região do Parque Nacional dos Lençóis, próximo à cidade de Santo Amaro. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça. Pois é, minha gente, outras notícias a partir das 8 horas no Primeira Fonte e também no site e nos aplicativos da Triunfo FM. Notícias da Triunfo, de hora em hora, para você ficar bem informado. 87,9 Triunfo FM. Saudade. Vem recordar na Triunfo FM. Meu bem, não quero mais ouvir você dizer que vai partir. Não, não. Se algo errado se passou, gente, bom dia, tá começando o Bateu Saudade, Triunfo FM 87,9, a sua rádio. Você tava aí com o Alex Souza no DBO, depois com o Luciano nas notícias, E já rolou a primeira, não vai embora, tá só começando. Hoje é uma segunda-feira, 11 de agosto do ano 2025. Grande abraço para você aqui do seu amigo Tiago André. Estamos juntos em mais um programa, em mais um início de semana e mais uma manhã. Segunda onda, iniciando a semana, nós vamos juntos para recordar, para matar saudades e voltar no tempo. Agora 7:36. Relembre os grandes sucessos do Bateu Saudade. Triunfo FM 87,9. Voltando no tempo, recordando agora tem Leno. Lembra? Leno da dupla Lilian e Leno. Leno cantando O Ritmo da Chuva. pode crer, meu bem, eu juro, é tão grande que duvido que outro igual possa ter. Tanta coisa boa existe, e eu aqui, meu bem, tão triste, é demais qualquer minuto sem você. Suportar eu não consigo, tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar, e não sei até que dia eu terei que te esperar. Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir, é demais qualquer minuto sem você. Bateu Saudade, aqui na Triunfo FM. Alguém na multidão.

Buarque, Tanto Mar, a última de hoje, Marcelo Reis, placa de venda. Você ouviu também Golden Boys, Alguém na Multidão, Ovelha, Sem Você Não Viverei. Você ouviu também com PHD, I Want Let It Down, Roberto Carlos, De Que Vale Tudo Isso, Marcos Sabino com Reluz, O Ritmo da Chuva, Leno e Não Vai Embora, começando hoje. Na sequência, muita informação no ar para você. Vem aí o jornal Primeira Fonte. Valeu, bateu saudade. Vai ficando por aqui. Um grande abraço. A sua rádio acabou de apresentar mais um programa. Agradecemos o carinho da sua audiência e te convidamos a continuar na nossa sintonia. Triunfo FM 87,9. Alô, Triunfo e região. Tintas com até 50% de desconto. Atenção você que ama uma parede bem pintada e um acabamento de respeito. A Expedito do Beco Home Center é a loja Cor da Coral em Triunfo. Isso mesmo, aqui você encontra a tecnologia da Coral para manipular a cor que você quiser. Sonhou com a cor? A gente faz. Do bege sofisticado ao azul ousado. São mais de 2.000 possibilidades para combinar com seu estilo e seu ambiente. Então vem aproveitar o feirão de tintas e colorir a sua vida. E claro, com aquele atendimento top em preços que só o Beco tem. Estamos localizados na Avenida José Bezerra, 994, logo abaixo dos Correios. Expedito do Beco, a cor certa do seu jeito. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite o seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Aurifarma, a farmácia da família. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Completa seção de perfumes, higiene pessoal e suplementos alimentares. Menor preço, instalações modernas e conforto para o cliente. Aferição da pressão arterial e teste de glicose realizado por profissionais. Avenida Getúlio Vargas, 269, Loja 1, Centro, Galeria Triunfo. Informações: 3846-1586. WhatsApp: 996089889. Aurifarma. Aurifarma, a farmácia da família. Siga, curta e compartilhe nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Triunfo FM 879. Na hora de fazer as suas compras, prefira sempre o Avistão Freire Supermercado. Aqui a sua economia é até inacreditável. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza. E aquelas ofertas imbatíveis para você economizar. Vem, estamos lhe esperando com um atendimento diferenciado que só aqui você encontra. Avistão Freire Supermercado. O menor preço é aqui. Supermercados em Flores e Triunfo. 87,9. Tem hora da vontade de ir no Ilo Supermercado. Tem qualidade, preço baixo, é o lugar certo pra você comprar. Tem padaria, frigorífico e tem promoção diária no Ilo Supermercado. Eu vou economizar. O Ilo Supermercado é o melhor da cidade. Tem muita variedade, é sua melhor opção. Ilo Supermercado tem bom atendimento, você faz economia porque aqui tem promoção. Ilo Supermercado, quem economiza compra aqui. Tem padaria, frigorífico e muito mais. É um supermercado completo. Está localizado na rua José Lopes Tomás, número 58, bairro Rosário, Triunfo, Pernambuco. Vai construir ou reformar? Quinha Empreiteiro vai te ajudar. Fazemos sua obra do básico ao acabamento, com mais de 20 profissionais, pedreiros, ajudantes, eletricistas e pintores. Quinha Empreiteiro garante realizar a sua obra em tempo recorde, com qualidade e eficiência. Quinha Empreiteiro também faz a sua construção pela Caixa Econômica Federal, atendendo em Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde. Faça um orçamento agora mesmo pelo WhatsApp 87 999 88 6645. Quinha Empreiteiro, do básico ao acabamento. Fique na sintonia 87,9. É Bremoseu, é Bremoseu, que tem de tudo para a construção civil. É Bremoseu, é Bremoseu, tem outras notas, mas a Bremoseu é mil. Piso, pincel, brocha, martelo, bacia, ferrugem, torneira, pia, dobradiça, cadeado, janela, porta, ferramenta, fechadura, tinta pra toda pintura, brita, bloco e pré-moldado. É Bremoseu, é Bremoseu, de tudo para a construção civil. Essa é a ZYL 812. Rádio Triunfo FM 87,9. Canal 200. Triunfo Pernambuco. principais fatos do dia e a credibilidade de quem respeita a notícia. Apresentação de Iago André. Jornalismo com dinamismo, agilidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Triunfo, bom dia Sertão. O sol ainda se ajeita no céu e já tem gente de pé com a cabeça cheia de dúvidas e o coração pedindo respostas. Está começando agora o jornal Primeira Fonte, porque no mundo barulhento quem traz clareza vale ouro. E é isso que a gente busca aqui: a palavra certa, o fato concreto, a informação confiável. Eu sou o Thiago André e nesse próximo tempo vamos juntos beber na fonte da verdade, não da verdade absoluta. Essa ninguém tem, mas a verdade possível, apurada, checada e entregue com respeito a quem ouve. No rádio, nas redes, no ar, o jornal Primeira Fonte está começando. Hoje, uma segunda-feira, 11 de agosto de 2025. E a gente sempre começa com os destaques dos principais jornais em circulação no Brasil e também na nossa região. Assessor de Braga Neto guardou anotações sobre golpe. Bolsonaro sempre quis se manter no governo. É o que destaca hoje o Estadão, o Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo destaca hoje: governo deve cobrar manutenção de emprego para setores que tiverem crédito contra tarifaço. O Globo destaca hoje: parlamentares enviam emendas a clubes de futebol e verba paga de trave a técnico. Correio Brasiliense destaca: corregedoria apura motim na Câmara e lista de deputados em risco pode aumentar. O Itamaraty e Glaze rechaçam ataque de vice-secretário de Trump, é o que destaca a Agência Brasil nesta segunda. O jornal Valor Econômico destaca hoje: Bubi Goods já vendeu 2,5 milhões de exemplares no Brasil, impulsionado por sucesso no TikTok. É destaque do portal da Globo na internet, o G1. Lula se reúne com Alckmin nesta segunda para alinhar últimos detalhes do plano de contingência. Portal UOL destaca hoje: hospitais particulares recebem 30% de emendas da atenção especializada. A Folha de Pernambuco destaca hoje: governo deve anunciar pacote de proteção ao tarifaço nesta semana. Influencer executado a tiros na zona norte do Recife, destaca hoje o Diário de Pernambuco. Jornal do Comércio, a espera acabou. A Esporte derrota Grêmio, vence a primeira na Série A 2025 e encerra maior jejum em 120 anos de história. Blog New Júnior, Alok apoia a decisão que cancelou seu show em cidade em crise no Piauí. Blog do Magno, tarifaço, primeira semana tem balanço inicial e anúncio de plano de contingência. O Farol de Notícias de Serra Talhada destaca hoje: homem acusado de assaltos em Serra Talhada e vários crimes na região é preso em Tabira. Agora, Triunfo FM, no seu portal na internet, destaca hoje: IFPE prorroga inscrições do mestrado profissional. 8:10, a gente começa o nosso giro com os repórteres da Triunfo FM nesta segunda-feira com as principais informações, atualizando tudo aqui no Jornal Primeira Fonte. Começar com você, Luciano Lima, o homem que passa esfoliante antes de sair de casa, né, Luciano? Bom dia pra você, meu irmão. Fala, Tiago, bom dia. Na verdade é só um cremezinho pra deixar a pele com aquele efeito meio brilhoso. E nem antes de sair de casa, antes de dormir, meio na verdade, brilhoso, né? Não, antes de dormir é um. Amanhã é outro. À noite um, de dia de um jeito, como é. E aquele meme, né? Ah, entendi. De noite de um jeito, de dia de outro. Tá bom, tá certo. Entendeu? Homem dos esfoliantes. Lá ele. Vai. Lula se reúne com Alckmin nesta segunda para alinhar últimos detalhes do plano de contingência. Expectativa é que as medidas para conter o tarifaço dos Estados Unidos sejam anunciadas ainda nesta segunda, dia 11. Reunião está marcada para 17 horas. 8:11, 8:11. Fazer agora contato com o Alex Souza. Hoje ele tá ali navegando e comandando a transmissão na live também. O multifuncional Alex Souza. Bom dia, Alex. Como é que tá, meu irmão? Bom dia, Tiago. Bom dia, Luciano, Priscila. Bom dia a todos os amigos, ouvintes, telespectadores da sua rádio. A gente tá tudo em paz, graças a Deus, né? Nessa manhã quente de segunda-feira, a gente vai destacar o seguinte, que ONU aprova planos para a COP30 em meio à polêmica sobre hotéis. A inspeção em Belém focou, né, em ações de segurança, saúde e mobilidade, enquanto altos preços de hospedagem seguem sendo a polêmica do evento. Você acha mesmo que eles iam cancelar um evento internacional como a COP30 por conta de estarem, os preços estarem caros nos hotéis lá na cidade de Belém? Pois é. Lá no Pará? Aí faz uma pesquisa, onde houve as outras COPs? Será que não estava caro também, Alex? Com certeza, né? Pois é. Mas hotéis aí não estão, foi tão absurdo. 600 vezes mais do que o preço normal. Realmente. Está sendo uma exploração, realmente. 8:13 agora. Priscila Vi, bom dia, Priscila, é você. Bom dia, Tiago André, bom dia, Luciano Lima, Alex Souza, você ouvinte, internauta da Triunfo FM. Faustão é extubado após transplante de fígado e rim. Apresentador recebeu alta da ventilação mecânica no sábado, após cirurgias realizadas nos dias 6 e 7 de agosto. 8:13 agora, Polícia Federal apreende 1 quilo de cocaína e prende mulher integrante de facção criminosa no Recife. Quem tem mais detalhes aqui pra gente é o repórter Diogo Bastos. Fala, Diogo. Uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa no Rio Grande do Norte e de transportar drogas para o Recife foi presa na manhã do último sábado pela Polícia Federal em ação conjunta com o 17º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. A ação ocorreu durante a operação de vigilância voltada ao combate ao tráfico interestadual de entorpecentes. De acordo com as investigações, a suspeita desembarcaria no terminal rodoviário da capital com drogas que seriam distribuídas no Recife e na região metropolitana. Nos pertences dela foi encontrado 1 quilo de cocaína. Também foi apreendido 1 celular. A mulher foi encaminhada para a superintendência da Polícia Federal no Recife, onde foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Após os procedimentos legais, a suspeita passou por exame de corpo de delito no IML e foi encaminhada para audiência de custódia. As investigações seguem para identificar outros integrantes do esquema criminoso. Da agência de rádio Conexão Notícias, reportagem de Hugo Bastos. 8:15 agora, fim da escala 6x1 é defendida por 64% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha. Tema virou alvo de discussões após proposta apresentada pela deputada Érica Hilton. 8:15 agora, Luciano Lima. E olha só, em Igaraçu, um homem é preso por estupro e venda de conteúdo com abuso sexual infantil na internet. As penas podem ultrapassar os 40 anos de reclusão. É, mas só cumpre muitas vezes 1/3 da pena, né, Luciano? Depois tem aquelas medidas de redução de pena, se pegar isso tudo, né? Não, mas hipótese alguma ele pega isso. Hipótese alguma ele vai cumprir os 40. Pois é. Hipótese alguma. 8:15 agora, Priscila Vi. Atletas do esporte celebram primeira vitória na Série A. A sensação muito boa. A nossa crescente é nítida e temos muito fazer ainda pela frente. Reforçou o zagueiro Thierry após Leão derrotar o Grêmio por 1-0. Agora o Grêmio tá ruim mesmo, né? Perder para o esporte, hein, rapaz. É porque uma hora ia acontecer, né? Aí o Grêmio foi o azarado, o azarão aí. Agora eu acho que pro esporte vencer outra vai esperar o... Porque a gente tá no final do primeiro turno, né? Tem um jogo contra o Flamengo que não teve do primeiro turno ainda. Então o esporte jogou 18 vezes e venceu uma. Pra vencer mais uma, acho que vai esperar mais umas 17, 18 vezes. Por aí, não, né? Mas vai ser assim, ó. Vencer a primeira você vai ver. Mas vai vencer. Aqui, acolá vai vencer uma agora. É? Fala no microfone aí, viu? É, acho que vai vencer agora. Vai começar a vencer. Não com muita frequência, né? Mas vai vencer. É, vamos ver, né, Luciano? Vamos ver se vai. Vamos ver. 8:16 agora, acesso à creche aumenta no país, mas amplia desigualdade com falta de vagas para mais carentes. Levantamento do projeto Todos pela Educação mostra que atendimento cresceu 4% entre famílias mais ricas e diminuiu 0,7% entre as mais pobres. 8:17 agora, previsão do tempo. Vamos começar aqui, como sempre, a previsão do tempo para o Nordeste, trazer Marquesã Araújo, a previsão do tempo para a nossa região Nordeste. Fala, Marquesã. E agora, o tempo e a temperatura. O Nordeste brasileiro terá nesta segunda-feira predominância de céu com muitas nuvens, mas com possibilidade de chuva em algumas áreas da região. Para praticamente todo o Maranhão, são esperadas chuvas isoladas, sobretudo em cidades mais ao oeste, como Zedoca e Bom Jardim. No Piauí, há possibilidade de chuva mais ao norte, em municípios como São José do Divino. No Ceará, a possibilidade de chuva se limita a uma pequena parte do noroeste do estado, em cidades como Granja. Na região, deve chover ainda de forma isolada no litoral do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e da